Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me. Remember me for centuries. E aí, galera do The Fraternity, a gente começa mais um episódio das Rapidinhas com o Quarteto Fantástico do College Football e College Sports. E o time de hoje vai falar sobre Louisville Cardinals. E para poder falar um pouco melhor sobre o time do Cardinals, Rafa, o que você acha da tabela desse ano dos Cardinals? Você acha que eles conseguem cometer algum crime esse ano contra dois times que aparentemente vêm embalados? Pois é, eles já enfrentam dois dos times mais difíceis deles na temporada até o dia 1º de outubro, né? Eles enfrentam no dia 17 Florida State e em 1º de outubro Clemson. Os dois antes do descanso, num tapa só. Tudo bem que eles colocaram alguns adversários fracos no meio entre os dois times, né? Eles enfrentam Marshall na semana que vai separar essas duas partidas. E antes eles vêm contra o Charlotte 49ers e Syracuse. Os outros times podem ser tão complicados, mas a gente tem que lembrar que é uma preparação para jogos difíceis acontecendo enquanto estão rolando partidas. E depois dessa folga deles, depois do jogo de Clemson, a temporada meio que facilita bastante, né? Eles voltam pra enfrentar equipes fracas e só vão ter algum time mais pesado lá pra frente, no dia 17 de novembro contra Houston, mas não é uma tabela difícil depois do descanso. Parece que eles quiseram colocar tudo de uma vez pra eles. E, Bassi, quem você acha que nesse time de Louisville pode ajudar dentro de campo a superar essas pedreiras eles pegam esse ano? Então, sem dúvida nenhuma, meu quarterback é Lamar Jackson, né? Eu sempre bato nessa tecla, vocês vão dizer de novo. Mas college football é diferente de NFL. Se você é acostumado a assistir NFL, assistir Tom Brady, Ben Roethlisberger, Peyton Manning, Aaron Rodgers, entanto, mas esses três, assim, você olha um quarterback nem o Lamar Jackson e pensa, nossa, esse cara é ruim, ele só corre, ele lança a bola. Mas eu sempre digo, a hora que você olhar para um jogador, especialmente no quarterback do college football, você tira seus óculos de NFL. Simples assim. Lamar Jackson, ele é excepcional, ele é o melhor jogador da equipe, ele é a espinha dorsal do ataque, que por sua vez é a base da equipe. Se a gente sabe que o Bobby Petrino, o head coach, eu odeio ele, já vou dizer para vocês, ele é um cara super sem ética, mas uma coisa ele sabe fazer, montar ataques bons. Então, mesmo que o Lamar Jackson não seja um exímio passador, você pega as stats dele de passe, você é louco, esse cara aí é horrível, mas não, porque ele resolve o jogo com as próprias pernas. Ele consegue ser o quarterback não só no sentido de lançar a bola, mas sim de comandar o ataque inteiro. Então ele comanda o ataque, ele é o principal jogador da unidade, mas sem fazer passes longos, sem investir jogos com Hail Marys e coisas do tipo. Então ele é um jogador excepcional e é um daqueles jogadores que dá gosto de assistir. Lamar Jackson, anota esse nome. E já tem gente comparando ele, talvez até mesmo com o Michael Vick. Né? Não sei se é muito pro freshman, mas vamos ver como o Louisville consegue se desenvolver, como ele consegue pegar esse ataque do Petrino, né? Especialmente no passe. Mas, Nathan, como você vê esse time de Louisville para 2016? Quais são os prognósticos? Bom, a tabela de Louisville tem essas perdeiras, como já falaram, Clemson, Houston. Mas fora da conferência eles conseguiram balancear um pouco. Vai estar Charlotte, Marshall, os rivais sempre que entrar aqui. Olhando aqui, dá para conseguir 10 vitórias, que é um time que está empolgado, que está retornando muita gente, tem o Lamar Jackson que pode ter uma breakout season. Eu acho que dá até para ganhar de Florida State em casa e talvez só perder para Clemson em Houston. Esse seria o melhor cenário para eles, na minha opinião, ganhar 10 jogos e ficar em segundo lugar na divisão. E se tudo der errado, 5-7, talvez 6-6, eles podem dar aquela empolgada, como dizem, e decepcionar um pouco. Acho que fica isso entre 6-6 e 10-2. Então, gente, esse foi mais um episódio do Rapidinhas, os melhores 30 segundos da internet. E é isso, gente. Continuem acompanhando nossos podcasts, continuem lendo e vamos fazendo essa nossa countdown até o início do College Football. Valeu! Mas eu falo muito rápido, ninguém entende. Ah, foda-se, a gente tá gravando, não precisa entender. O importante é que eles em play.